menino e tateando o escuro. Seu futuro já se previa cruel, a realidade sempre faz o seu papel. Um menino e sua vida abandonada, largada. Nada mais a dizer, página virada. Se liga na ideia então. Ele já não mais um menino, mas um jovem mau. Marca na dele que ele senta o dedo, velho. Conhece os becos, bocas, guetos, pontos de disputa e vai à luta. Já que não tem nada a perder, pois o que tinha perdeu. Sua mãe sumiu e nada aconteceu pra sua vida não ser marginalizada. E ficam discutindo sobre o que fazer com mais um menino que agora cresceu. Revoltado o coração, em chamas, ódio, pensamento, vingança. Ao se ver criança por aí, é só mais um outro bebê a bordo, mala sem alça, saco de osso, osso no fosso. Mas que bonitinho como aconteceu. Choraria lágrimas e sangue, mas problema seu. Mas agora ele é o crime, compaixão, caralho. Marca na minha, véi. E olhar já é mato, pago um sapo, é hip hipnote, sem segredo, sento o dedo e vai. Com a sua sorte, sangue B, levando a boa, um grito ainda ecoa, tarde demais. Já penetrou o canto escuro, jaz. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. Lá no pote o bicho pega e ele esteve lá. Caguetado, foi trancado e teve mau comportamento. Mas saiu lá de dentro no H, da confusão, da queima de colchão. Camarão que dorme, a onda leva. Estava solto e voltaria pra guerra, levando a esta sociedade sua educação. Seu canudo assinado pela vida nua, seu boletim com média 10 de frequência na rua, ladrão. Porque ladrão é a profissão que me dignifica. No seio da malandragem leva a vida rica. Com pó e de mulher nunca fico só. Às vezes na deprê fica triste e chora, mas ali ninguém se atreve a lhe dizer o que fazer. O que é feio, esgoto, arroto, aborto. O que é feio, pôr pra fora a sua emoção, a fim de aliviar a dor que traz infância no seu coração. Acompanhado está, mas brilha nos seus olhos sua solidão, sua escuridão, sua podridão, sua imensidão. O sistemão bota sua armadilha na vida, a presa foge carregando a ferida. A cicatriz a presa usa pra se revoltar e desferir a mordida, maluco. Não, não vai, vai a grupo se pá. Ele não tem escrúpulos, é um homem mau. A morte é amiga sua, tem que sobreviver. Com o dedo ele a deixa nua, se tornou até prazer. A revolta por ele atua, a vida lhe ensinou assim. Filho da rua, da puta, um homem mau. Ah, vá se foder, caralho. Segura a onda, vai. Tivesse igual infância carente na mão, não agiria diferente, você não. Se você tivesse na minha, filho, segura. Queria ver se você tivesse na mas minha. Mas sua infância foi amada, felizmente, man. Ou seria mais um, e página virada. É o que você pensa, né? Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. E ficam discutindo sobre o que fazer com mais um menino que agora cresceu. E ficam liquidando, ficam exterminando antes um menino, mas agora cresceu. E ficam discutindo sobre o que fazer com mais um menino que agora cresceu. E ficam liquidando, fico exterminando antes um menino, mas agora cresceu. Ladrão. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. Ladrão. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão. Ladrão. Drogas, crimes, 38 a mão, profissão ladrão.